Dia 2. O diplomata, o pacificador. Se tem alguém que sabe equilibrar os pratos da vida sem deixar nenhum cair, esse alguém é você. Nascido no dia 2, você veio ao mundo com um dom raro, a capacidade de harmonizar ambientes e pessoas. Você é aquele que ameniza conflitos, costura relações, suaviza as arestas do mundo. Um diplomata nato. Seu talento para ouvir, compreender e unir faz com que seja um pilar fundamental, seja na família, no trabalho ou entre os amigos. Mas calma lá. Isso não significa que você está sempre em paz. Pelo contrário, sua sensibilidade aflorada faz com que absorva facilmente as energias ao seu redor. Se há brigas, desordem ou gente tóxica por perto, é como se uma tempestade interna se formasse dentro de você. Você precisa de equilíbrio, precisa de um ambiente onde a harmonia reine. Você é um diplomata. Você sabe que cada palavra tem um peso. Escolhe as suas com precisão cirúrgica, porque entende que um simples tom errado pode incendiar uma conversa. E, verdade seja dita, você não gosta de fogo cruzado. Prefere uma boa negociação, um meio-termo que satisfaça todo mundo. Seu tato social é impecável, sabe ler entre linhas, capta o que não é dito, tem uma intuição afiada, que muitas vezes te coloca um passo à frente dos outros. Mas cuidado, essa mesma intuição, se mal direcionada, pode te fazer desconfiar demais, ou até mesmo abrir mão da sua própria voz para agradar os outros. Sabe aquela mania de sempre dizer tudo bem, quando na verdade não está nada bem? Pois é, isso pode ser um problema. Você tem o dom de ajudar os outros, mas não pode esquecer de ajudar a si mesmo. Sensibilidade e emoção, seu grande poder e seu maior desafio. Se tem algo que te move, são os sentimentos. Você sente profundamente, talvez mais do que qualquer outro número. O problema é que nem sempre os outros percebem isso. Você pode ser uma companhia incrível, um amigo fiel, um parceiro dedicado, mas quando alguém te fere, aí o buraco é mais embaixo, você se magoa com facilidade. E pior, tem a tendência de guardar isso para si, acumulando frustrações silenciosas até que uma hora, bum, explode. E olha, quando explode, não é aquele barraco dramático cheio de gritaria, é silencioso, um afastamento, uma frieza inesperada. Você simplesmente some, se fecha, se distancia, e os outros nem sempre entendem o porquê. Mas aqui está um segredo que pode mudar sua vida. Aprender a se expressar. Sua voz é importante. Suas opiniões contam. Seus sentimentos merecem ser ouvidos. Você tem charme natural e o magnetismo social. Você não precisa fazer força para ser uma pessoa atraente. Seu jeito gentil e sua maneira de falar já conquistam naturalmente. Você sabe criar conexões, se adapta com facilidade e, muitas vezes, acaba se tornando o confidente preferido das pessoas. Mas aqui, o Eckenbutti, vai um ponto de atenção. Você é bom demais em entender os outros. E, às vezes, pode acabar se moldando demais para se encaixar. Não sacrifique sua essência para agradar. As pessoas devem gostar de você pelo que você é, não pelo que você faz para agradá-las. Outra coisa, você precisa de segurança emocional. Relacionamentos profundos e verdadeiros são sua base. Mas para isso, escolha bem suas companhias. Nem todo mundo merece acesso ao seu coração. O que você precisa para vencer? Se tem uma coisa que pode transformar sua vida, é aprender a valorizar sua própria força. Aqui estão três passos essenciais para ativar todo o potencial do número 2. 1. Aprenda a se posicionar. Nem sempre ceder é a melhor escolha. Pratique dizer não quando for preciso. Você pode ser diplomático sem ser submisso. 2. Use sua intuição a seu favor. Você sente quando algo está errado. confie mais no seu sexto sentido. Se algo parece estranho, provavelmente é. 3. Encontre um canal de expressão. Música, escrita, arte, dança, sua alma se alimenta da criatividade. Descubra o que faz seu coração vibrar e se entregue a isso.